Alô, civilização ocidental, o meu nome é Ronaldo e hoje o nosso podcast é sobre o livro O Elogio do Conservadorismo e Outros Escritos, do autor João Camilo de Oliveira Torres. Para bater esse papo comigo, tenho aqui o fundador da editora Arcádia, Luiz César de Araújo, que está lançando esse livro através de uma campanha de financiamento coletivo, e o professor de história Daniel Fernandes. Fala um pouco pra gente, qual é o objetivo da Arcádia, qual a proposta da editora, o que, que te inspirou a fundar ela? Ronaldo, a gente pretende, por crowdfunding, publicar livros, em regra livros que estejam em domínio público, livros publicados até a década de 40, 50, porque a gente sabe, né, sabe que depois o Brasil entrou numa decadência absurda e existe muita coisa boa que precisa voltar às prateleiras. Nós acreditamos firmemente naquilo que o professor Olavo diz, que o mercado editorial tem que vir por primeiro, que a gente tem que substituir o lixo com tudo, as nossas prateleiras que prestam. A gente não tem dinheiro e nem conta com financiamento, nem público, nem privado, enfim. Então a gente pretende publicar por crowdfunding. Na linha do que vem fazendo o Diogo, com a Danúbio, o Renan, com a Concreta, o Simonsen, Eu, o Jefferson e o Daniel, que são nossos sócios comunitários, nós organizamos para o Renan o Remédio à Crítica, do Machado de Assis, uma campanha que foi bem sucedida. O Renan tem feito uma campanha atrás da outra, uma melhor do que a outra, todas bem sucedidas. Então, a gente acredita que, naquilo que o Carlos Andreasa falou, certa vez, numa entrevista, que existe uma demanda reprimida por autores conservadores e liberais, um público jovem, disposto a gastar, disposto a comprar, que quer ler. A gente sabe que as editoras que estão aí, com exceção do Andreasa mesmo, a Record, e da Vib, e da o mercado editorial suprimiu diversos autores. O Dom Camilo de Oliveira Torres é o nosso grande exemplo. É um livro que simboliza muito bem aquilo que a gente quer fazer, que é recuperar os nossos grandes nomes, conservadores, liberais, católicos, e publicar por meio de financiamento coletivo. Daniel, qual a importância de resgatar a obra do João Camilo de Oliveira Torres na memória nacional? O João Camilo, ele é um paradigma do pensamento conservador brasileiro. Infelizmente, foi esquecido por muito tempo, sabotado pela esquerda. A gente sabe disso. Ele morreu em 73. Eu acho que, se eu não me engano, as últimas publicações das obras do João Camilo foi no início da década de 80, depois nunca mais foi editado nada dele. Mas o cara era um gênio, pô. Pra você ter uma ideia, o professor Olavo de Carvalho, ele coloca o João Camilo ao lado de grandes pensadores, como o Edmond de Burgh, Tocqueville, o Disraeli. Foram homens que, segundo ele, encarnaram historicamente aquilo que ele chamou de direito essencial, entende? A direita que é guardiã dos princípios e valores da civilização. Aquilo que a gente chama de direita conservadora. Então é fundamental resgatar a obra desse sujeito. Não é qualquer um, tá entendendo? Então essa coletânea, ela tem o objetivo, afinal, de reintroduzir o João Camilo nos debates políticos, né, nos debates democráticos. O pessoal precisa ler esse homem, rapaz. O Churchill não falava da necessidade de escutar os mortos, pô. Tá lá no Ortodoxia, tá entendendo? Então, João precisa ser ouvido novamente. Não é um autor assim que a gente tem que deixar esquecido. Tem que trazer o cara de novo. Entendeu? O João Camilo, ele tem muita coisa a dizer. Pô. Então, essa coletânea, ela pretende dar voz ao João Camilo. Tá entendendo? Ele pretende preencher essa lacuna. Quantos autores conservadores brasileiros nós temos hoje em circulação? Tem o Olavo, tem o Gilberto Freire, né? Mas cadê o Gustavo Corsão, por exemplo, que nunca mais foi publicado? Cadê o João Camilo? Tá entendendo? É preciso fazer uma limpa aí. É preciso acabar com essa hegemonia esquerdista. Que, graças a Deus, parece que tá acabando, né? Então a gente quer fazer a nossa parte também. Tá? A gente sabe que a própria tradição do pensamento conservador no Brasil é uma raridade. Né? Então a gente não pode deixar de lado assim, um pensador de alto estirpe, assim, que foi o João Camilo. O sujeito é paradigma mesmo, de pensamento conservador. É um gênio. um grande homem. Eu descobri recentemente, eu já conheci o João Camilo de nome, pouco tempo atrás, fazendo esse trabalho, eu comecei a ler o João Camilo, fiquei surpreso, pô. O cara é um monstro, pô. Tá entendendo? Você lê o cara e você vê ali a solidez do pensamento do cara, né? O sujeito já na década de 50 já citava o Russell Kirk, pô. Aqui no Brasil a gente foi conhecer o Russell Kirk quando, né? Sem dúvida. Pessoal, parabéns pelo trabalho fantástico que vocês estão fazendo nesse sentido, porque realmente autores como esses são desconhecidos da maioria do público, não vamos nem entrar no mérito da academia, que não conhece nada além de Marx, Foucault, enfim, Derrida, etc. Tá muito longe de conhecer esses nomes que o professor Olavo de Carvalho teve muito mérito em introduzir, né, para nós. Mas voltando ao João Camilo, gostaria de perguntar para ti, Daniel. O João Camilo, ele tinha um apreço muito forte pela monarquia, né? Eu gostaria de falar um pouco para a gente sobre essa preferência dele. Sim, perfeitamente, perfeitamente. O próprio Carlos Drummond de Andrade, me parece que era parente aí do João Camilo, e dizia que o João Camilo foi nosso grande monarquista em doutrina. E o João Camilo procurou explicar isso em diversas ocasiões. Ele se baseava muito nos estudos do professor Seymour Lipset, da Universidade da Califórnia. Esse professor tem um estudo muito interessante, procurou demonstrar o seguinte. Ele dizia que as democracias mais eficientes do mundo tinham um governo monárquico e as ditaduras mais estáveis tinham governos republicanos, né? E perceba que isso faz muito sentido. Note só que nós não tivemos qualquer problema com ditaduras durante o período imperial. Tivemos? Não tivemos, né? Ao contrário, a nossa república já começou com um golpe, não é isso? Teve logo no começo uma ditadura. Depois nós tivemos a ditadura Vargas, depois nós tivemos a ditadura militar, né? E agora nós temos a ditadura petista, pô. Então o que, que o professor Seymour Lipset, que influenciou muito, né, essa posição do João Camilo, ele vai dizer? Ele vai dizer que existe mais estabilidade política nas monarquias, pô. Tá certo? Tem até uma frase que ele cita muito numa coletânea aqui de escritos autobiográficos, né? Diz assim, que a porta que se abre para a saída do rei é que serve para o ditador entrar. E é verdade, né? Quando o Dom Pedro II saiu, logo no início ali, nós tivemos uma ditadura ali, pô, na República das Espadas ali, tivemos a ditadura do Marechal Floriano. Quem lê o livro vai se converter ao monarquismo, não tenho dúvida. Então, para mim, prova por A mais B. Entendendo? É a melhor forma de governo. É mesmo? Vocês entendem que a monarquia poderia ser uma saída viável para esse momento histórico complicado que a gente vive aqui no país? Claro, o Ronaldo, veja bem, o êxito da monarquia constitucional, tá certo? Isso aí muitos autores admitem, né? Ela é fato em muitos países, tá? Então, o João Camilo, ele resume, assim, de maneira breve, quais seriam as vantagens, né, de um regime monárquico. Ele diz o seguinte, olha, sendo o chefe do Estado suprapartidário, portanto neutro, né? As forças armadas, a magistratura, o corpo diplomático, o funcionalismo, né? Todas essas instituições tornam-se afastadas das lutas políticas. Não ia acontecer o que está acontecendo agora com o PT, dominando tudo. Está entendendo? E um Estado politicamente neutro, né, tem mais facilidade de garantir a todos a igualdade de direitos. Né? E sem falar da fiscalização que o rei exerce sobre o governo, né? Garantindo, assim, muitas vezes, uma administração muito mais honesta. E tem mais, a defesa nacional, quer no plano militar, quer no plano econômico, né, ela está melhor garantida se o chefe de Estado for pessoalmente interessado na grandeza da pátria, no progresso da nação. Certas empresas estatais, nas monarquias, elas são administradas com mais honestidade e eficácia. Está provado. Esse professor aí, que foi muito estudado aí pelo João Camilo, ele fala isso, tá? Em lugar do que acontece em repúblicas, né, como a nossa, por exemplo, que transforma-se em ninhos de corrupção eleitoral. Né? Quer dizer, então, um sujeito que lê esse livro aqui do João Camilo, né, e pegar essas ideias todas e comparar com essa nossa república petista, com essa ditadura famigerada aqui, os comunistas, eles vão ficar apavorados, vão falar, pô, esse João Camilo tem razão, pô. Sem dúvida. Tem um detalhe, o João Camilo, ele insiste em dizer que o povo brasileiro, ele permanece substancialmente monárquico, povo conservador. O brasileiro, ele tem nostalgia, Ronaldo, de um sistema político em que há uma autoridade estável e suprapartidária. Então, o brasileiro ele tem assim, nostalgia de um princípio de autoridade que esteja acima da política. Né? E o rei, no caso, sendo neutro, ele ocupa esse espaço muito bem. A monarquia, a maior das vantagens seria ela subordina o jogo partidário aos objetivos nacionais permanentes e ao princípio da autoridade neutra justiceira. Quer dizer, então fica acima dessas disputas partidárias, dessas coisas todas que nós vemos aí, tá certo? Então acho que seria um caminho viável para o Brasil. O João Camilo sempre insistiu nisso, ele falou que o nosso período republicano inteiro foi marcado por situações de instabilidade, coisa que a gente não via no período do Império. Fora que as campanhas políticas, né, as campanhas presidenciais agora que nós temos, pelo menos no período moderno, elas são marcadas pela baixaria, né, pelas acusações que não condizem com o futuro chefe de Estado. Então, quer dizer, quando o cara chega na posição de chefe de Estado, ele já foi acusado de ter roubado não sei quanto, de ser tal coisa, né, de ser, sei lá, um filho da mãe, enfim. Me diz uma coisa, Luiz, vocês já têm em mente quais outros livros vocês pretendem lançar, editar? Poderia dar uma aqui pra gente em primeira mão? Tem alguma coisa, mas depende do êxito da primeira campanha. Sempre nessa ideia de resgatar os nossos grandes autores, de procurar o auxílio dos nossos grandes mestres da atualidade, né, que é o caso do que a gente fez com o João Camilo e o prefácio do Bruno Garchag, a gente já está conversando com o professor Porcim, com o Gessé de Almeida Primo, a gente já tem alguns críticos literários de antigamente, né? Não pode adiantar para não estragar a surpresa, mas a gente tem já, sim, alguma coisa aí em mente. Pessoal, eu agradeço muito por vocês terem estado aqui com a gente, conversando. Também agradeço ao pessoal de casa que está nos escutando até agora, ou está nos escutando no ônibus, está nos escutando no trabalho. Entrem no site da Arcádia, com certeza você vai dar uma contribuição muito grande para que o conservadorismo volte a ter o seu lugar merecido na história do Brasil e no meio dos nossos livros aqui, no meio nas nossas livrarias, etc. Eu que agradeço, Ronaldo, obrigado. Boa noite aí. Obrigado, Ronaldo. Fiquem com Deus. Abração.